o autor da salvação. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5:11. A igreja foi instituída para a adoração organizada a Deus, para a comunhão dos santos e para a propagação do Evangelho. Mas a salvação não está na igreja. A salvação está na vida e na obra redentora de Jesus, aceita pela fé no testemunho de Deus a respeito do seu Filho, que veio ao mundo, se fez homem, nos trouxe o reino de Deus, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte e ressuscitou para a nossa justificação, para a salvação de todo aquele que crê no seu nome, pela pregação do Evangelho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Decretos da Fé. Blogspot.com